Gaste esse tempo orando ao Senhor. Diga ao Senhor: Pai, eu quero ser convencido. Eu quero ser convencido. Quero ser impactado pelo Teu Espírito Santo. A partir de agora, comece a operar, Senhor, na minha vida. Ouvi a Tua palavra, recebi a Tua palavra. Mas agora eu quero que o Senhor entre em ação e produza aquilo que o Senhor quer produzir, me levando ao quebrantamento, me levando à rendição, ao arrependimento. Eu serei o que o Senhor quer que eu seja. Eu terei a autoridade ministerial do reino, do corpo de Cristo. Eu verei à minha volta o manifestar do Teu poder. Por isso, eu me disponho, me despojo de tudo. Eu nem sei por onde começar. Por isso, começo me rendendo a Ti. Ore ao Senhor. Se você quiser estar de pé orando, de joelhos, assentado, o que você precisar fazer para se expressar diante do Senhor agora, genuinamente, faça. Senhor, não há transformação se não houver arrependimento e quebrantamento em cada um de nós. É muito bonito, Senhor, a palavra de sermos líderes com autoridade ministerial. É muito bonito da Tua parte o fato de o Senhor estar querendo gerar pastores, homens e mulheres que nem têm títulos, mas são os Teus pastores, os Teus sacerdotes. Mas não ficamos só nisso, Senhor. Estamos entendendo nessa manhã que o quebrantamento individual, a mudança de valores, de conceitos, de princípios, de atitudes, de atividades, de administração do nosso tempo, da nossa vida, ela é fundamental, ela é tudo. Não veremos mais poder se não tivermos mais governo. Quais são as áreas da nossa vida em que o Teu governo não tem sido soberano? Fala conosco, Espírito Santo. Nesta manhã, fala conosco, Senhor. Nós queremos nos arrepender, Senhor. Verdadeiramente nos arrepender por estarmos sendo apenas fogos de artifício, muitas vezes. As coisas vão mal em casa, os princípios fundamentais da Tua palavra não são obedecidos. Muitos roubam o dízimo, a oferta. Muitos estão atrás do seu interesse pessoal. E estamos brincando de que está tudo bem. E que o culto ao Senhor está acontecendo. E que o Teu poder está se manifestando. E muitas vezes é um poder maligno. Senhor, não nos permita sermos esses que são enganados pelo diabo. O meu povo perece. Senhor, o Senhor não estava falando de outro povo, o Senhor está falando do Seu povo. É por isso que é perfeitamente possível nós imaginarmos que é a igreja do Senhor, é o Seu povo. Porque a Tua palavra diz: o Seu povo está perecendo por falta de conhecimento. Quantas reuniões temos, Senhor? Temos pessoas talentosas, envolvidas em atividades, às vezes até dentro da igreja, mas só atividades. Lidamos na dimensão da carne, cuidando só das coisas da dimensão da carne, e cegamente achamos que isso é o reino, é a igreja. Mas nós estamos declarando, segundo a Tua palavra, nós veremos a Tua igreja verdadeira em ação, e nós somos membros dela, então trabalha em nós, Senhor. Transforma a nossa vida, quebranta-nos, muda-nos. Continue dizendo: Senhor, a minha vida fala comigo o que há na minha vida. E é impossível eu sair achando que o Senhor não falou ou achando que está tudo bem se o Senhor falar comigo. Se o Senhor falar a mim, eu serei quebrantado. Você não precisa estar comportado. Você não precisa estar dentro dos padrões de uma reunião na igreja, não. Você tem liberdade de se manifestar diante do Senhor como quiser, em arrependimento. Nenhum de nós está fora disso. Talvez você já tenha chorado diante do Senhor e se angustiado diante dele por causa de problemas, de lutas, de decepções, de desafios. Nesta manhã você vai chorar diante do Senhor só por arrependimento. Senhor, perdeu o valor todos aqueles problemas, porque estou entendendo que a partir do momento que o Senhor me fizer alguém que permanece em Jerusalém, experiências com o poder, tudo será diferente. Se o Senhor está levantando uma geração de líderes, eu não fico de fora. E o que precisa ser feito, o que precisa acontecer comigo, faça. Abro mão de tudo. Nesses 40 dias, entre inúmeras coisas que o Senhor tem falado comigo, uma das coisas que o Senhor falou comigo: filho, o meu caminho, muitas vezes, vai para trás. Filho, conquistar, muitas vezes, implica e dar alguns passos para trás. Abrir mão, parar, desacelerar, mudar, trocar. Se há algum pastor que veio a esta reunião, em todo tempo seu coração está ardendo, porque é exatamente isso que você tem batalhado na presença do Senhor, para a sua vida e para o seu rebanho, e deseja ministrar, levante a sua mão e saia andando no meio dos irmãos. E pode se ajuntar nessa guerra, nessa batalha, nessa manhã. Porque o Senhor te trouxe aqui, porque você também tem pago o preço, tem chorado, tem clamado por uma igreja que não é cativa da Babilônia, dos sistemas, mas permanece em Jerusalém. Talvez você tenha clamado ao Senhor já muitas vezes por líderes que caminhem com você, submissos a você. E nessa manhã o Senhor te trouxe aqui para te mostrar: eu estou fazendo isso, filho. Pode investir, pode profetizar: eu estou fazendo isso. Você tem liberdade de sair do seu lugar e ir ministrando as vidas que estão aqui, cada um de nós. Nós te pedimos, Senhor, derrama o suficiente para transbordar nesta manhã e alcançar muitos que aqui não estão. Encontre em nós, Senhor, adoradores quebrantados, rendidos. Temem ao Senhor, aos quais o Senhor revela a tua aliança. Encontre em nós, Senhor, vasos submissos, dispostos, não para realizarmos a nossa obra ou a obra da religião, mas para sermos ministros, sacerdotes, com autoridade ministerial, fazendo aquilo que aos olhos dos homens parece ser mais simples, ou aquilo que aos olhos dos homens é o mais importante, fazendo aquilo que o Senhor quer. Quero que você tenha um tempo orando com os irmãos da sua igreja que estão aí, que vieram com você. Se você veio sozinho na sua igreja, esteja com algum outro irmão aí perto de você. Junte-se a ele. Se for preciso, sai do seu lugar, vem aqui para o altar, fica ali pelos cantos, nos corredores, não tem problema. Mas junte-se a ele.